right. Shabba. What's this sign, lover? Lover man, follow man them. Apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz que um dia Shabba, shabba, shabba.